Acabou agora há pouco a missa que reuniu 135 cardeais, que essa missa antecede o conclave. A cerimônia foi celebrada pelo decano do Vaticano, Ângelo Sodano, que por ter mais de 80 anos, não vai participar da escolha do pontífice, que deve começar a ser feita a primeira votação ao meio-dia 30 de hoje, horário de Brasília. Sobre esse assunto, eu converso agora com Frei Leonardo Boff. Bom dia, Frei. Bom dia, é um prazer participar do seu programa. Da mesma forma aqui para nós, qual é, na sua análise, a importância para o mundo católico de um momento como esse? Bom, eu creio que esse conclave, ele é especial. Primeiro porque existe um Papa, embora emérito, e porque a Igreja mergulhou numa crise muito profunda, que atingiu o núcleo essencial da sua identidade, que é uma instância moral, transparente, ética. E tudo isso foi por água abaixo pelos muitos escândalos, seja dos pedófilos, seja dos desvios de milhares ou até milhões de euros do Banco Vaticano, seja pelas intrigas internas da Cúria e até uma rede de sexualidade que corria lá dentro. Então, essa situação envergonha todos nós, envergonha e humilha os cardeais. E eles têm que encontrar uma resposta a essa situação para resgatar a credibilidade e a moralidade da Igreja. E não só isso, introduzir reformas fundamentais na Cúria, que já tem mais de 1000 anos, que é aquele centro burocrático onde todas as coisas acontecem e que está se deturpando cada vez mais. Então, esse conclave é fundamental, escolher uma pessoa corajosa que enfrente esses problemas e, ao mesmo tempo, não só os problemas da Cúria e da Igreja, mas, quem sabe, eu acho que isso vai ser importante, um exercício diferente da função do Papa, não tão centralizada, tão monárquica, tão absolutista como até agora se exerceu, mas de uma maneira descentralizada, atendendo a situação nova da humanidade, que é a situação do mundo globalizado. Frei, então, na sua avaliação, é um desafio muito grande para os 135 cardeais que estão reunidos em Roma neste momento, encontrar um nome melhor, encontrar um consenso em torno de um nome que vá reverter esse processo de descrédito, como o senhor analisou, para a Igreja Católica em todo o mundo, devido a tantos escândalos. Eu acho que um sinal foi isso, que o relatório de 300 páginas que abre a situação toda da Cúria Romana, da Igreja, etc., não foi entregue aos cardeais. Eu acho que se fosse entregue, muitos deles diziam, numa situação dessa, não quero ser Papa. Vai ser entregue só ao eleito que vai se dar conta da situação após a sua eleição. Então, a minha suposição é que os cardeais europeus, particularmente os italianos, que são a maioria, estão muito desmoralizados. E eu creio que desta vez há grande chance que se busque um nome fora do circuito central da Europa, etc., que venha ou dos Estados Unidos, ou da África, ou da América Latina, alguém que fora daquele circuito de poder, não seja contaminado por aquilo, tenha coragem de fazer coisa nova, a partir de experiências das igrejas periféricas, porque aí vivem 60% dos católicos. Nós não devemos esquecer isso. A Igreja Católica hoje é uma igreja do terceiro mundo, não é mais uma igreja do primeiro mundo. Então, esse terceiro mundo reivindica, onde está a maioria, reivindica o direito de organizar do seu jeito a igreja toda a partir, lógico, a partir de uma fidelidade básica à tradição, mas a partir de outra visão, de outras preocupações, e isso eu acho que é urgente. E eu espero que a prudência dos cardeais se oriente na escolha de um nome fora dos muros do Vaticano. Bom, e por conta disso estaria crescendo, então, vinha crescendo, então, o nome de Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, como uma alternativa? Olha, eu acho que ele não é uma alternativa. Ele trabalhou na Cúria, é amigo do Bertone, que é a segunda pessoa, uma figura sinistra, que eu até conheço pessoalmente. É uma figura meio sinistra, porque quando o Papa emérito descobriu a corrupção no Vaticano, nomeou uma comissão de investigação. E o Bertone impediu essa comissão, porque seguramente ele está metido nessa coisa toda. Então, eu acho que eles vão buscar um nome diferente, e isso seria o bom senso. E o nosso representante brasileiro, Dom Odilo Scherer, ele não é uma pessoa brilhante, não tem muitas luzes, e nem teria coragem suficiente para enfrentar uma situação. E depois ele é conservador. Eu acho que ele seria um Bento XVII. É que nós não queremos um Bento XVII. Queremos um João XXIV. Isto é, aquele Papa bom, João XXIII, que honrava a humanidade, glorificava a Igreja, que não era arrogante, humilde, simples, e que atraiu o amor de toda a humanidade. Então a Igreja é como uma instância de inspiração, de esperança. Nada de moralização, castigos e tudo, como até agora ocorreu, mas uma Igreja da bondade, do bom senso, próxima aos seres humanos. E aí há poucos candidatos, mas eu espero que um ou outro apareça. Quer dizer, só para a gente finalizar aqui, hoje é a primeira votação, mas essa primeira votação, ela funciona como uma espécie, para o público entender, uma espécie de um ensaio para saber se há uma tendência em torno de algum nome, mas na sua avaliação, a dificuldade vai ser grande para escolher esse nome, então. Olha, Deise, a gente tem que ser concreto. Essa coisa que o Espírito Santo ilumina, etc., ilumina todos nós, não só ao conclave. Eles entram já com conversas feitas, com os grupos organizados. O que mais se faz entre os cardeais é política. Por isso eles viajam muito e conversam e trocam opiniões. E como onde há poder, há disputa, há partes. E os cardeais participam disso. Então, eu creio que esses dias aí será a concentração de 2, 3 nomes que possam estar à altura dessa crise e que tenham uma experiência pastoral. Eu acho que um dos candidatos fortes é o arcebispo de Nova York, que é um homem extremamente ligado às bases, tem uma conta no Twitter muito grande, é muito estimado nos Estados Unidos, combateu a pedofilia em todos os Estados Unidos. E eu acho que um outro que é muito importante é aquele da África, de Gana, esqueci o nome dele. E esse também, porque vem de fora e trabalha com direitos humanos, trabalha com questão da justiça, e esse podia ser um candidato interessante também. Bom, mas aí eu disse que ia finalizar, mas agora eu vou finalizar mesmo, porque eu sei que o senhor tem uma agenda apertada hoje. Mas diante desse cenário, com dois candidatos aí que o senhor aponta, e com esse cenário onde a política, onde há, como o senhor disse, onde há poder, há disputa, há política, o grande desafio da Igreja Católica nesse momento, em todo o mundo, então, é sensibilizar os católicos, porque a Igreja vem perdendo muito, né? Eu acho que a Igreja tem que limpar a barra. Tem que recuperar aquilo que era o essencial dela, que é ser uma instância moral, não só pregar essa moral, mas vivê-la. E quando se deram conta, tinha pedófilos em muitas dioceses dos Estados Unidos, do mundo inteiro, inclusive no Brasil, mas não só padres, bispos, 2 cardeais pedófilos. Então, isso desmoraliza a imagem da Igreja. E também o curso dela dos últimos 2 papas é um curso conservador, de confronto com a modernidade, cortou diálogo com a cultura moderna, sataniza quase tudo. Isso não é uma atitude boa. porque implica um conceito pequenininho de Deus que está só na cabeça deles, quando Deus está em lugar nenhum, porque está em todos os lugares, está também no mundo, onde há ética, onde há amor, onde há sensibilidade, aí está o Espírito. Ele chega antes do cristianismo, antes da igreja. Então, temos que ter uma visão aberta e, fundamentalmente, a igreja, que é uma instituição total, grande, mundial, ela tem que ser uma referência de valores que a humanidade precisa, que é de solidariedade, não só concorrência, que é uma simplicidade voluntária, não um consumismo maluco, e fundamentalmente levantar a questão da vida e da terra, porque vivemos uma humanidade ameaçada, podemos destruir a nossa civilização. Então nós devemos ser corresponsáveis, ajudar a humanidade a despertar para essas questões, e a igreja espalhada no mundo seria uma instância de suscitar não alarmes e tragédias, mas esperança, que tem um fim bom na humanidade, que nós podemos mudar o rumo da história. E isso ali eu acho que o novo Papa vai ter que fazer, senão há o risco de que a Igreja Católica fique uma porção do Ocidente, que é cada vez mais um acidente na história mundial. Frei Leonardo Boff, muito obrigado pela gentileza da participação aqui no Redação Nacional, a sua reflexão sobre esse conclave que está começando hoje no Vaticano e a expectativa, né, do povo brasileiro, que ainda tem um percentual muito expressivo de católicos como opção. Muito obrigado aí pela sua participação, excelente dia para o senhor. Tá, bom dia, foi um prazer participar, estou à sua disposição, Anaís. Muito obrigada. Tá, bom dia. Bom dia.